Generations. Aonde? No canal DJ Lohan. Mega, mega, mega titã, o arrebentão. Mega, mega, mega titã, o arrebentão. Mega titã, o arrebentão do Pará. Mega, mega, mega titã, o arrebentão. Mega, mega, mega titã, o arrebentão. Mega titã, o arrebentão do Pará. DJ Nando Galáctico chegou pra comandar. DJ Douglas Light na sequência pra agitar. Mega, mega, mega titã pra arrebentar. Mega, mega, mega titã pra arrebentar. É de Barcarena no arrebentão do